Olá pessoal, tudo bom? Denise aqui. Então, a minha proposta é que a gente faça um brinde à vida e ao ônibus hacker e a todas as pessoas que fazem parte dessa história hoje, ontem e amanhã, sempre. É isso, galera. Bom encontro para vocês. Beijo.